olhando nos teus olhos, desconfio que existe alguma coisa pra dizer. Me fala de uma vez, não tenha medo, pois amanhã talvez já seja tarde. Amanhã talvez já seja tarde. Como ele? Em que lugar se apaixonou por ti? De onde ele vem? O que ele faz nas horas livres? Me diz por quê? Ele roubou assim a minha vida. É um ladrão que me roubou os sonhos. E como é ele? Em que lugar se apaixonou por ti? De onde ele vem? E o que ele faz nas horas livres? Roubou assim a minha vida. É um ladrão que me roubou os sonhos. Se veste agora e vai, já é tão tarde. E leva o guarda-chuva porque vai chover. Quero que por mim você se atrase. Me deixa aqui ciumento feito louco. Sorri então, você fica tão bem nesse vestido azul. Não pensa mais e não escute se me ouvir chorando. Pra que eu possa arrumar as minhas malas. Perdoa se eu pergunto novamente. Como é ele? Em que lugar se apaixonou?